vai chegar. Como foi, como é, se tem por quem que tá. Eu digo é nóis, eu digo é nóis, eu digo é nóis, eu digo é nóis. Eles querem saber como faz pra chegar. Como foi, como é, se tem por quem que tá. Eu digo é nóis, eu digo é nóis, eu digo é nóis. Eu digo eu sou rueiro, tipo um cão vira-lata. Eu sou rueiro, sim, não dou ordem de ninguém. Ninguém dá ordem de mim. Ok, neguinho, não, tiozinho, chão. Sou problema com amor pela vila e o dom pelo tema. Ei, jornais me chamam de matador. E é o que eu quero ser, aquele que mata a dor. Alto clero do asfalto, anata amor. Batuqueiro de bar, maluqueiro com louco. De apel, de cross, é nós. Depois é livre, diferente de nossos avós. Listras e polo, estouro, prata e ouro. Motores roncando, pretos cantando em coro. Garota de estilo rica, família brinda. Antes já era zica, hoje mais ainda. E os faladores falam, falam toda vez. Tem problema comigo não, tem problema tá com você. Senta a firmeza, oh glória. Sorriso da rua, nossa vitória. O viva pra nós, o viva pra nós. O viva pra nós, o viva pra nós. Senta a firmeza, oh glória. Sorriso da rua, nossa vitória. O viva pra nós. O viva pra nós, o viva pra nós, viva. Corre certo, conceito bom, ladrão. Porta-mala aberto, rola pancadão. Tipo funk do que mesmo pra matar patrão. É tchá, tchá, tum, tum, tchá. Da poção. Só quem é, sabe toda letra de pagode. Só quem é, treta igual comigo, ninguém pode. Paz, irmãozinho, não mais sozinho. É ladeira, Zolemã, bike, oh. Carrinho, onde o galo canta, onde a coruja dorme. Tudo preto no branco aí, tá nos conforme. O povo em São Paulo, tipo Melody em Belém. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis também. Eu amo esse lugar, tipo I Love Quebrados. Cara, tem celular com mais música que as baladas. Sem cara feia, fazer um pé de meia, mil lugar. Vai estourar na norte, igual bico da rede social aí. Senta a firmeza, oh! Nossa vitória, o viva pra nós, o viva pra nós, o viva pra nós, o viva pra nós. Senta a firmeza, oh glória. Sorriso da rua, nossa vitória, o viva pra nós, o viva pra nós, o viva pra nós, o viva pra nós. Querem saber como faz pra chegar, como foi, como é, se tem boi, quem que dá. Eu digo é nóis, eu digo é nóis, eu digo é nóis, eu digo é nóis. Eles querem saber como faz pra chegar. Como foi, como é, se tem foi quem que tá. Eu digo é nóis, eu digo é nóis, eu digo é nóis, eu digo é nóis. Yeah! Eu gostaria de chamar ao palco o cara que é como um irmão pra mim, Evandro Fiotti. Yeah.